Mais uma vez a fusão dos Vida Louca segue caminhando. Dessa vez com diferencial, DJ RM Zona Leste. Cola Gordinho, cola Luiz, cola DJ Kleber. Primeiro ato, amar a Deus acima de tudo. Primeiro ato, amai o próximo vagabundo. Primeiro ato, mandou chamar, me deu a missão. Primeiro ato, aqui tô eu, soldado Cascão. Primeiro ato, pra guerra pronto pra guerrear. Primeiro ato, contra o sistema não vai gelar. Primeiro ato, também mais um inimigo do estado. Primeiro ato, Gordinho Kleber, Luiz eu falo. Primeiro ato, trilha sonora aqui é poucas. Primeiro ato, é nós encontro dos Vida Louca. Aí sistema, a guerra continua, a guerra continua, a guerra continua. Trilha sonora, Deus abençoe na missão. Trilha sonora, fusão da Leste com o Capão. Trilha sonora, fechando certo, aqui eu digo. Trilha sonora, terror de quem se vê inimigo. Trilha sonora, não faz acepção de pessoa. Trilha sonora, só faz a dele, vive de boa. Trilha sonora, mais alguma coisa eu digo. Trilha sonora, parceiro não, nós somos amigos. É isso mesmo, primeiro ato, rap rua verdadeiro. Aqui os maloqueiros de verdade. Vida Louca original. Tamo junto até o final. Luiz Fernando Prod. Sou eu. Chega! Os Vida Louca. Chega chegando com a rapa. Os Vida Louca. Luiz Fernando Prod pra massa. Os Vida Louca. O rap como missão de vida. Os Vida Louca. Segue firme e forte na trilha. Os Vida Louca. Caminhando em busca da paz. Os Vida Louca. Que prega somos todos iguais. Os Vida Louca. Que é um por amor, dois por dinheiro. Os Vida Louca. Que é rap rua verdadeiro. É doidão, a vida é louca. Não podemos negar. Primeiro ato. Converso pra vocês. A vida é louca. Programado pra morrer na selva desde menino. Não podemos negar. Primeiro ato. Converso pra vocês. É doidão. Programado pra morrer na selva desde menino. A vida é louca, nego. Original. Original. De um estilo que jamais será moda. A vida é louca, nego. Original. A vida é louca, nego. Rap rua verdadeiro.